sou a Jéssica Laís do Universo Ru. Eu sou a Camila Satoni, também no Universo Ru. Eu sou o Vinícius do Twitter, obviamente. Estamos aqui para falar da nona temporada de Doctor Who. E vamos começar falando dos prequels que tivemos na nona temporada. Tivemos o Prologue e The Doctor's Meditation. Show. Bem, todos os episódios são curtos, na verdade, né? São minisódios. E eles dão uma introduzida legal na nona temporada. Dá um ar bastante de mistério, principalmente o primeiro deles, que é o Prologue. Você fica meio intrigado, né? Porque o Doctor volta ao planeta onde ele já tinha passado na quarta encarnação e de novo algum tempo atrás, na oitava encarnação, quando ele caiu lá depois de um acidente com uma nave. E lá ele encontra, na verdade, a sociedade de carne. Carne. E lá ele tem uma conversa meio tensa. E ali eles começam a introduzir, como eu falei, alguns elementos dessa temporada. Não vou dar muito spoiler do que é. Acho interessante ver esses dois prequels antes de vocês começarem a ver o episódio 1 e 2, né? E já o episódio 2, ele é mais light. Você tem o Doctor aí num castelo medieval, no tempo medieval, e ele ali está meditando, na verdade, né? O nome do episódio é The Doctor's Meditation. Eu acho que esse episódio serviu pra introdução do Bors, né? Que vai ser importante. Importante no primeiro episódio. E pra mostrar onde que o Doctor ficou por um tempo. Acho que essa foi. Sim, sim. Justo. Bem justo. Na verdade, os dois são, como eu falei, pequenininhos. E o Doctor's Meditation, ele conecta diretamente com o episódio 1. A cena final do Doctor's Meditation, ela linka diretamente com as primeiras cenas. Com a primeira cena, né, na verdade, do The Magician's Apprentice. Que é o primeiro episódio da temporada. Beleza. The Last Christmas, ele começa... Eu achei particularmente um especial bem interessante. A gente veio aí de dois especiais de Natal meio tensos. Ele ainda continua nessa linha um pouco mais sombrio em relação a outros especiais de Natal. Apesar de ter a participação do Papai Noel, alguns comparam ele com filmes como A Origem. Só para dar uma instigada para quem ainda vai assistir o episódio. E ele traz o Doctor e a Clara, que haviam se despedido no final da oitava temporada, haviam se separado, né? E eles se encontram novamente por conta desses eventos estranhos que estão acontecendo. E eles todos estão numa base, se eu não me engano, na Antártida, que está sob um ataque alienígena. Com isso, esses eventos acabam conduzindo a uma nova chance da Clara e do Doctor viajarem juntos. Já adiantando, até porque a Clara é a companion da nona temporada. Então, na verdade, esse especial de Natal faz a ponte entre o final da oitava e o início da nona. Eu acho ele importante por conta disso. Essa ponte que traz a resolução da despedida da separação de caminhos que eles tiveram no final da oitava temporada. Sobre o The Last Christmas, ele também parece um episódio muito interessante, muito importante para o começo da nona, para a gente compreender como fica a relação Clara e Doctor. Mas como, analisando como especial de Natal mesmo, eu achei ele diferente dos outros. Os outros eram mais assim, mais animados. Ele foi um pouco fraco, de certa forma. Mas ele é interessante justamente pelo modo sombrio que eles estão abordando o especial de Natal. Porque geralmente é aquela coisa toda sei lá, não exatamente feliz, mas uma coisa alegre, mais colorida. alegre, colorida. E esse especial de Natal, primeiro você leva um susto, né? Porque ele já é mais, assim, vai, ele já é mais escuro, por exemplo, as cores, ele tá tudo escuro e tal. E tipo, não parece um especial de Natal, parece um, sei lá, mais um especial de Halloween do que de Natal. Aí depois entra o Papai Noel, aí você... Então, é interessante isso, entendeu? Mas, assim, em critério do episódio mesmo, eu achei um pouquinho fraco. Ah, eu gostei, assim, só comentando, rebatendo. Pode comentar, imagina. É porque eu achei, apesar dele ser um pouco mais sombrio, eu gostei bastante dele, sabe? Eu consegui me divertir vendo o episódio, sabe? Eu achei legal a introdução do Papai Noel nesse episódio, né? Como nunca ter pensado em inserir o Papai Noel num episódio de Natal. Até agora ele nunca tinha sido citado, nunca tinha sido colocado, e utilizar esse elemento, o elemento do Papai Noel, eu achei uma jogada boa. Trouxe um ar leve para um episódio tão sombrio assim, né? Sim, foi interessante para dar aquela quebrada, né? Para não ficar uma coisa muito medonha, assim, não sei. Isso que é até engraçado, porque, tipo, de uma certa forma é um pouco irônico você colocar o Papai Noel no episódio que é pra ser sombrio, mesmo sendo um especial de Natal. Então tem o lado positivo disso, né? De colocarem ele. É, eu achei um episódio bastante inteligente, né? E ele trouxe uma personagem do episódio que o pessoal gostou bastante, que foi a Shona. Ela tem um humor muito divertido, em contraponto da situação que está acontecendo. O pessoal gostou bastante dela, eu particularmente também adorei a personagem, né? Também gostaria que ela aparecesse mais vezes, ou que o Doctor conseguisse encontrar ela pelo menos mais uma vez. O pessoal queria muito ela como companion. Sei lá, eu gostei do episódio, achei ele um episódio inteligente, ele brincou um pouco com a nossa cabeça. Ok, o especial de Natal de 2014 foi escrito pelo Steven Moffat e dirigido pelo Paul Wilmshurst. E eu achei que, para motivos de história, não foi relevante, igual foi o de 2013, que tivemos a mudança do Doctor, mas eu achei legal pelo conceito dele de Inception, né, de A Origem, e também por mostrar que a Clara ainda ficaria com o Doctor na nona temporada. Eu li uma entrevista dizendo que o Moffat e o Capaldi convenceram ela a ficar, porque ela, era pra ela mesmo sair neste episódio de Natal, mas eles conseguiram fazer ela ficar por mais uma temporada. E eu, o que foi bom. E as notas... O que foi bom. É. Né? É pra não estragar tanto a Clara, né? É porque, na verdade, eu acho que depois da oitava temporada, eu achei que a Clara... eles tinham uma ideia boa, como eu falei no último podcast, que era trazer à tona essa, pela primeira vez, essa relação companion com a vida pessoal e a vida na TARDIS. Só que eles não conseguiram explorar tão bem quanto eu esperava que fosse. Ficou aquém, né? E, sei lá, acho que a Clara sair, depois de ter uma temporada onde o plot dela não ficou tão agradável, eu acho que, sei lá, seria ruim para uma personagem que eu particularmente gosto bastante. No momento eu tava torcendo para que ela saísse, mas eu acabei dando uma segunda chance para ela depois desse episódio e fiquei feliz com a história dela e com a jornada dela na nona temporada. Então valeu a pena ela não ter saído nesse episódio. As notas para o episódio de 0 a 5. Lembrando que são de 0 a 5. 4,5. Eu dou um 4. Dou um 4,5. E então começamos a temporada em si, a nona temporada. Essa temporada foi basicamente de episódios duplos, então... Começando com The Magician's Apprentice, escrito por Steven Moffat e dirigido por Hattie MacDonald. E também temos The Witch's Familiar, que que também é escrito pelo Steven Moffat e dirigido pelo Hattie McDonald. Nele nós temos o Doctor, começando o Doctor num campo de batalha, e ele se depara com uma criança no meio da guerra, no meio da guerra. E aí o plot, a história começa. Enquanto isso, a Clara é chamada pela UNIT novamente, e porque aeronaves estão se congelando no céu e eles querem descobrir quem está causando o fenômeno. É, vale ressaltar que esses dois episódios, o The Magician's Apprentice e The Witch's Familia, traz de volta a dupla de Steven Moffat e o Hattie McDonald, que eles que fizeram Blink, né? O Hattie McDonald dirigindo e o Steven Moffat escrevendo. Então, como é um episódio muito aclamado pelo fandom em geral, eu também particularmente gosto muito de Blink, na verdade, a dupla conseguiu manter o nível, eu acho, nos dois episódios do que foi apresentado em Blink. Eu adorei a dupla. Na verdade, eu adorei essa configuração da temporada como um todo, já adiantando, que ela é de episódios duplos. Né? Eu achei legal isso, você consegue explorar melhor as histórias, elas não ficam tão corridas como alguns casos que a gente via em algumas temporadas, episódios únicos, que acabavam prejudicando por conta de ter uma resolução muito corrida. A gente tem o retorno aí de uma personagem que agradou muito os fãs, que foi a Missy. Ela retorna nesse começo de temporada, e acho legal porque de início ela acaba se relacionando com a Clara, e a química delas duas é muito boa. Na verdade, o episódio como um todo, ele tem uma dinâmica muito interessante. Você vê o Doctor em uma situação diferente, ele tem uma entrada triunfal, super genial, né? E enfim, basicamente isso que a gente pode falar, sem dar muito spoiler do episódio, de quem são os vilões. Mas é um episódio que acaba logo no começo, você já tem uma explosão na sua cabeça, e é daí para pior. Você tem um bom episódio com bons vilões, os vilões das semanas. Eles acabaram sendo bem aproveitados, como eu acho que há muito não vinham sendo. Sobre o episódio, como começo de temporada, eu achei também que deu uma entrada muito boa. O Vinícius comentou sobre a química da Clara com a Missy, que acho que foi um dos pontos mais fortes do começo da temporada, porque foi uma coisa muito engraçada, muito cômica. Eu gostei muito. E o Doctor, a questão de o Doctor estar numa posição em que ele fica num dilema, uma coisa meio que você nunca imaginou que ia ver daquele... Eu não sei como falar isso sem dar spoilers, mas ele, como o Vinícius falou também, ele se coloca numa situação em que você meio que não pensou que fosse ver ele também. Nesse episódio, você começa a ter um vislumbre do plot geral da temporada. Se na temporada passada a palavra que definia a temporada era morte, como o Moffat falou, essa temporada a palavra que define ela é híbrido. Então a gente começa a ter essa questão, sim, dos híbridos sendo trabalhados já a partir desse conjunto de episódios. A gente vai trabalhando eles, que a gente é mole, que vai sendo trabalhado durante o restante da temporada. Sim, é verdade, é muito importante isso, nem tinha lembrado, obrigada. A gente começa a ficar curioso ao longo da temporada sobre essa coisa do híbrido, né? Aparecem várias personagens chaves ao longo da temporada também, que começam a meio que confundir a sua cabeça quanto à questão do híbrido. E nesse episódio também tem bastante a influência da UNIT, que nessa temporada apareceu bastante. É mais difícil ver alguma coisa sobre a UNIT antes, mas eu acho que nessa temporada eles apareceram bastante. Foi uma temporada que teve bastante... Eles sempre recorreram à UNIT, de alguma forma. Ou eles recorreram ao Doctor. Então, como a UNIT, por ser tão importante para a série, e ela voltar a aparecer, foi fundamental também para essa temporada. Eu gostei bastante. E eu acho que só desses dois, eu acho que eu tenho isso mesmo para falar. Sem spoiler fica difícil, né? Sem spoiler fica muito complicado, gente. Então eu me perco muito, começo a gaguejar. Se eu ficar quieta é porque eu tô pensando no que eu vou falar. Eu gostei muito de The Magician's Apprentice. Mais do que The Witcher's Familiar, mas eu acho que os dois se complementam, então é importante assistir os dois. E, obviamente, e eu gostei da volta da Unit, eu gosto muito da Unit, da volta da Missy, essa mulher tem química até com uma porta, a química dela com a Clara também é um dos pontos fortes dos dois episódios, principalmente do primeiro. Eu acho que isso deu mais... Deu um fôlego a mais pro episódio. E... Um fôlego? Eu gostei também... Eu não gostei do vilão, porque eu tenho pavor de cobras. Spiders! E... Sério. Mas foi um bom vilão. E a volta daquele personagem que não vamos dizer quem, senão vamos estragar a surpresa. Que eu acho que o Moffat nessa temporada... Ele já tava tentando isso na oitava, mas nessa temporada ele quis dar... Fazer uma homenagem para a temporada, para a época da clássica. Eu acho que ele fez voltar vários elementos da clássica. E se você já assistiu a clássica, você fica assim... Meu Deus, olha isso aqui. Ah, meu Deus, e aquilo ali agora? Ele tem muitos easter eggs. Nossa, isso é muito verdade. Recomendo para vocês pesquisarem depois em sites. Que vários easter eggs muito legais, principalmente da clássica. E, o The Witcher's Familiar foi um... Foi pra complementar, né, o primeiro episódio, pra mostrar o desenrolar. Até porque o finalzinho de Magician's Apprentice, ele dá um gancho e você fica meio aturdido depois do final do episódio, né? Então, esperar uma semana pra poder ver foi brabo. E o final, eu gostei também do final do The Witcher's Familiar, que foi uma coisa que... Todo mundo esperava que iria acontecer uma coisa, mas no final foi outra. Eu achei uma decisão acertada, que eu acho que é algo que o Doctor não faria naquele momento. Bom, aí vocês vão ter que assistir para saber do que estamos falando. Então vamos às notas para os dois episódios. Média 5. The Magician's Apprentice eu daria um 5, mas pro The Witch's Familiar eu daria um 4. Ok, pro The Magician's Apprentice eu dou 5 também, e para o The Witcher's Familiar eu dou 4,5. Temos então os próximos dois episódios, o episódio número 3 e o episódio número 4. O episódio número 3 foi Under the Lake, escrito por Toby Whitehouse e dirigido por Daniel O'Hara. E o quarto episódio foi Before the Flood, também escrito pelo Toby Whitehouse e dirigido pelo Danny O'Hara. Na verdade, o Toby Whitehouse, ele já escreveu anteriormente para Doctor Who. Ele é mais conhecido por episódios soltos e aqueles episódios banais, na verdade. Ele já escreveu School Reunion, que trouxe de volta a Sarah Jane Smith, né? Não é por isso que ele seja banal, mas ele não é um episódio que afeta muito a temporada. Ele retorna na quinta temporada escrevendo The Vampires of Venice. Episódio horroroso, desculpa. Eu gosto. Assim, não acho ele o primor dos episódios do Doctor Who, mas eu acho um episódio divertido. É bom pra você sentar e ficar ali curtindo um episódio solto, aleatório. Ele escreveu também The God Complex e A Tal Called Mercy, que eu particularmente gosto desse episódio. E o Daniel O'Hara estreia na direção de Doctor Who. Ele já dirigiu algumas séries como Skins e Being Human. Skins, nunca vi. Muito boa. Então, o Under the Lake, né, esse novo arco de episódios, ele acaba tendo a responsabilidade de manter o nível, né, que os dois episódios iniciais da temporada trouxeram, né. Com isso, esses episódios, bastante episódio dessa temporada foi passado um pouco mais tarde por tratar de temas mais sombrios, com alguns monstros, digamos que mais assustadores, no caso para crianças. Então os episódios de Doctor Who acabaram passando essa temporada um pouco mais tarde do que o habitual. Com isso a gente tem o Doctor, ele acaba parando numa base subaquática, e ali ele descobre uma nave caixão, se eu não me engano, e ali ele acaba entrando de gaiato na situação com os tripulantes da nave, porque alguma coisa fugiu dali. E aí começa a aparecer alguns fantasmas nessa base. O que eu acho interessante nesse episódio, mais uma vez a gente falando do retorno à série clássica. Na série clássica, principalmente na era do primeiro e do segundo Doutor, e principalmente na do segundo, a gente tem vários episódios onde o Doctor ele acaba aterrizando em um lugar que... uma base, alguma coisa já estabelecida, e acaba essa base já tem uma confusão pré-preparada e ele acaba piorando essa confusão e ajudando a resolver. Com isso, a gente tem um episódio, mais uma vez um suspense, quem são esses fantasmas que acabam aparecendo. As pessoas que começam a morrer acabam virando fantasmas. Acho que isso a gente pode falar, porque não é bem spoiler. Então, o que tá girando esses fantasmas? Então, a base acaba sendo tomada por esses fantasmas e a tripulação acaba ficando sem saber o que fazer. E aí, mais uma vez, a gente tem o Doctor se dispondo a resolver a descobrir essa situação. Acho isso muito interessante, porque já desde dos dois episódios anteriores a gente vê um lado mais humano e participativo do Doctor. Ele já não tá mais tão ranzinza com os problemas que estão acontecendo no universo. Ele tá mais curioso, mais tranquilo. A gente tem o aparecimento dos cartõezinhos de educação. Foi muito legal. Sensacional esses cartões. Sensacional, vale dar um pause na cena assim pra você ler o que tá escrito em cada cartão. Colocaremos o link no post do podcast. A própria página do Dr. Who no Facebook também colocou alguns cartões, então é legal também ir lá na página pra ver. Eu dei muita risada. Eu acho interessante porque o Doctor, ele está predisposto a se tornar uma pessoa mais gentil, né? Achei isso legal. Se na temporada passada o Doctor ele estava muito alheio ao que estava acontecendo, ele não ligava para vidas que eram perdidas, ele está disposto a se tornar uma pessoa mais empática. E dessa forma a Clara resolve ajudar ele fazendo alguns cartõezinhos para momentos não tão bons. Como ele agir nesses momentos? Eu acho isso muito interessante. Vale lembrar também que nesse episódio a gente tem uma participação de uma atriz muda. Acho isso muito legal. Surda e muda, né? Surda e muda, né? Surda, na verdade. Ela é surda. Na verdade, a pessoa é surda. Ela tem cordas vocais, ela fala, ela só não escuta. Então ela é só surda. Desculpa, é que eu sei língua de sinais. Oh, spoilers da minha vida. E é assim que funciona, a pessoa é surda, posso estar falando alguma bobagem, posso, mas pelo que eu vi depois no como que é, fala? Não é especial, é o episódiozinho, no extra, ela fala um pouquinho, mas ela se comunica em língua de sinais e tal, mas ela é surda, é assim que a gente fala. Bem, mas com isso, ela também é um personagem bastante interessante. Não dá muito pra falar o que acontece no segundo episódio sem dar muito spoiler da primeira parte, né? Na segunda parte a gente tem a participação pequena, mas interessante, do Corey Taylor, o vocalista do Slipknot. E ele faz alguns guturais do Fisher King, que aparece já no segundo episódio, né? Os episódios... nessa temporada, muita gente reclamou da qualidade do segundo episódio, da segunda parte do arco, né? Eu acho que, às vezes, se a gente parar pra analisar vendo os episódios semanalmente, eu acho que, às vezes, eles acabam dando uma caída. O primeiro episódio, ele acaba sendo pra apresentar a trama, e o segundo episódio pra resolver. Então a resolução acaba sendo um pouco menos animada, podemos dizer, do que todo aquele mistério que está envolto os primeiros episódios. Mas mesmo assim, o Before the Flood, ele tem uma jogada muito bacana com essas questões. Ele é um episódio de Doctor Who, trata de viagem no tempo, viagem espacial. Então, sei lá, eu gosto desse arco de episódios. Eu gostei bastante. Under the Lake. Eu acho que eu falei isso no outro podcast, mas eu acho muito legal quando o Doctor encontra outras pessoas que também participam da trama, e isso quebra aquela coisa de Doctor Companion. Acho que eu já disse isso. Então, por ele ter achado uma base igual que ele achou em Water on Mars, certo? Aquele episódio da medo em todo mundo. Ele é chato. Tenebroso, sim. Ele é chato até os minutos finais, acho que. Assistam só o final de The Waters of Mars. Fica a dica. O finalzinho dele compensa. Sim, isso. É a parte mais legal, é quando acaba. Enfim. Não, mas a maioria das vezes que é introduzida uma equipe ou uma base, alguém, várias pessoas precisando de ajuda do Doctor e elas participam da história, acho que a história fica mais legal. Não sei. Isso tende a acontecer, né? Sempre, né? Mas a maioria das vezes. E dessa vez ele tem essa coisa de tentar ser empático, já que ele não tem jeito com as situações, tipo, pra ele tanto faz, e a Clara faz os cartãozinhos. Em comparação, os monstros, que nem o Vinícius disse, em comparação à oitava temporada, começaram a ficar muito bons. O investimento que eles fizeram do Fisher King foi muito bom também, com essa coisa do Corey e do Slipknot. Eles também usaram, acho que eles usaram três pessoas junto com o Corey pra criar o personagem, pra desenvolver ele. Então tem um cara que, se não me engano, ele tem uns 2 metros de altura, eu esqueci o nome dele agora. Tirando o Fisher King também, voltando pra tripulação um pouco, vocês falaram da O'Donnell, que é a personagem muda, desculpa. Tem a O'Donnell, que eu achei muito legal colocarem uma personagem que, se você querendo ou não, ela tem uma certa coisa que você pensa que seria uma barreira pra ela entrar no episódio, na verdade não, entende? E ela é a capitã, esqueci desse detalhe. Ela é a capitã, sim, isso é muito legal. Eu gostei muito dessa personagem, sendo bem sincera, porque ela bate de frente com o Doctor também. Você pensa que a posição dela vai ser uma coisa mais reclusa, você acha que ela vai ser mais reclusa, mas depois você vê que ela é a capitã, você vê que ela bate de frente com o Doctor mesmo, e ela fala, essa é a minha tripulação, você não vai mexer com a tripulação, blá, blá, blá. Então eu achei ela muito legal, eu achei ela uma personagem muito forte. Então, isso é muito interessante. Do enredo em si eu gostei muito, apesar de o pessoal ter falado também a mesma coisa, que Before the Flood foi mais parado do que Under the Lake. Tende a ser também desse jeito, começa uma introdução da história, às vezes o primeiro episódio tende a ser mais... parado, porque ele tá explicando, mas como a resolução eu acho que chega aí mais rápido. Às vezes não, mas eu tive a sensação com esse episódio de que foi desse jeito. A gente também agora, a gente anda tendo uma visão da Clara mais independente, né, nessa temporada, e eu acho que isso dá pra ver que ela quer fazer as coisas, ela de uma certa forma tenta arriscar muito, que nem como o Doctor. E eu não sei se eu posso falar isso, mas isso acaba tendo suas consequências durante a temporada. Mas, mesmo assim, a gente começa a ver que ela tá voltando. O que aconteceu na oitava temporada, assim, tá moldando ela pra uma coisa mais forte, entendeu? Ela já era uma personagem forte na oitava temporada, mais independente. Mas eu acho que depois de tudo que aconteceu na oitava temporada, na nona, ela se desenvolveu bem mais. O que deixou ela mais legal, no meu ponto de vista. Porque na oitava temporada... eu me irritei um pouco com ela, bem sincera. Só um comentário rápido. Em geral, nas séries em geral, quando acontece algo tão chocante quanto o que aconteceu no final da temporada, um trauma tão grande pro personagem, ele acaba levando isso pra temporada seguinte. E outra coisa boa do episódio especial de Natal é que ali naquele episódio o trauma foi lidado e ali ele foi meio que resolvido, né? A gente não teve uma enrolação dessa questão do trauma da Clara da oitava temporada, a gente não teve uma enrolação na nona. Acho isso, sim, muito legal. Isso me surpreendeu bastante, pra ser sincera, porque na nona temporada o que eu pensei? Eu pensei, justamente, que todo episódio ia ter uma menção ao Pink. Sério, eu pensei que ia ser desse jeito. Spoilers! Mas, tipo, não teve nada disso. Eu fiquei super feliz que isso aconteceu, porque eu não gostava do Pink. Ela tá. Você acha que ela vai continuar naquela coisa de ficar lembrando do trauma dela o tempo todo? Só que ela mal toca no assunto. Acho que nem toca no assunto. Então, foi uma coisa bem. Foi uma surpresa isso dela ter resolvido superar tão fácil. E o jeito que ela se desenvolveu depois. Então é bem interessante. Eu gostei bastante do Under the Lake. Já vou adiantar que eu acho que essa temporada é a melhor do Moffat. Desculpa pra quem discordar de mim, mas é verdade. Eu acho que é a melhor temporada do Moffat. Foi uma temporada muito consistente, tava tudo interligado. Por mais que não parecesse... Dessa vez ele não deixou tantas pontas soltas igual ele deixou em algumas temporadas passadas. E eu gostei da estrutura, apesar que muita gente não gostou, eu gostei da estrutura de dois episódios, um complementando o outro. Eu acho que deu mais tempo dele pra desenvolver a história, apesar que o Moffat não escreve todos os episódios, como a gente sabe, mas ele, como o principal roteirista, produtor, roteirista e produtor, ele que é o chefe, e eu achei interessante que os escritores, os roteiristas puderam desenvolver bem os plots. E ao segundo, eu acho que de toda a temporada, os segundos episódios em si são um pouquinho mais fracos, mas não comprometeu a qualidade da temporada, e o que foi muito bom. E eu gostei do Before the Flood, que o Doctor começa falando com a câmera. Eu acho que isso foi muito legal. E a gente tem até um post no Universo Who falando das outras vezes. Ah, sim, é quebra da quarta parede, isso, né? Que explica em quais outros episódios ele já fez isso. Algumas pessoas já acharam estranho, mas isso não é. Isso já aconteceu na série. E eu achei bem legal. E ele explicou o paradoxo de Bootstrap para as pessoas, o que foi importante para entender o episódio, o Before the Flood. Eu confesso que a primeira vez que eu assisti eu fiquei meio em dúvida, mas depois eu li a review que a gente fez, que o pessoal fez pro Universo Who, no Universo Who, e eu consegui entender melhor. E eu achei que foi um bom episódio. Vocês já falaram bastante dele. E vamos às notas. 4,5. Eu dou 4 pros dois. Eu dou 4,5 para os dois também. E o quinto e o sexto episódio, eu vou dar um... Estou vendo aqui, eu tenho a audiência... do Reino Unido, né? Que é a audiência que importa, eu acho, que pra BBC. E o The Girl Who Died foi o episódio mais assistido dessa nona temporada. Isso são fontes da Wikipédia, gente. Sim, eu tô vendo aqui também. Foi o episódio que teve mais audiência na temporada. The Girl Who Died e The Woman Who Lived. Eu acho que todo mundo queria ver a Maisie Williams de... Que é a Arya de Game of Thrones. Isso, pra quem assiste Game of Thrones, que não é meu caso. Mas eu acho que todo mundo que assiste Game of Thrones sabe quem é ela. Eu acho que todo mundo queria ver ela em Doctor Who. E então nós tivemos o The Girl Who Died e The Woman Who Lived. O primeiro episódio, olha que coincidência. Foi escrito pelo Jamie Mattison e pelo Steven Moffat, e dirigido pelo Ed Bazalgette, novamente. Ele já dirigiu o episódio. Não, ele não tem nenhuma direção prévia de Doctor Who. Ah, tá, ele dirigiu o outro episódio, desculpa. E o sexto episódio foi escrito pela Catherine Tregenna e também dirigido pelo Ed Bazalgette. Foi, eu acho que eu... É o único caso da temporada que a gente tem a primeira parte escrita por uma pessoa e a segunda parte escrita por outra. Ah, né? Tava vendo aqui. É o único caso que são duas pessoas escrevendo... Dois roteiristas diferentes escrevendo episódios que se complementam. E o que vocês acharam do episódio? Cara, antes... Já vou avisando que talvez eu receba umas boas pedradas por conta da minha opinião sobre esse episódio. Porém, eu fiquei extremamente... abaixo com o primeiro episódio da temporada. Da temporada é mole. Com o primeiro episódio do arco. The Girl Who Died não me pegou tanto quanto eu imaginei que eu fosse ser pego por esse episódio. Sabe? Eu confesso que por conta da participação da Maze eu tava um pouco animado, né? De vê-la, como iam trabalhar ela em Doctor Who, né? E assim, tinha a questão de ter a temática viking e tudo mais. Já quando eu vi que seria a temática viking, eu achei que não seria tão elétrico e agitado assim quanto os dois anteriores. Quando toda vez que o Doctor ele cai no passado, o episódio tende a ficar um pouco mais lento, né? E é o caso de The Girl Who Died. Acaba que o episódio não é tão agitado assim. Então eu fiquei um pouco decepcionado com esse episódio. É um episódio bom, mas ele poderia ser melhor, né? A gente tem a participação da Maisie nesse episódio. Ela, no primeiro episódio, ela não fez um personagem que me agradou tanto. Ela, no episódio seguinte, é que eu comecei a gostar mais dela. Mas nesse primeiro episódio, eu não criei uma empatia pela personagem. Então isso acabou me prejudicando no arco como um todo. Mas acabei não gostando da primeira parte. A segunda parte, eu não sei se eu posso falar isso, mas ele é um episódio Companion Light. É essa a expressão? Legal eles terem feito isso por conta de que deu pra trabalhar bem a relação da Maisie, da personagem, da Shield, com o Doctor. Achei isso muito importante para estabelecer esse novo personagem que parece ter uma importância grande para a história de Doctor Who como um todo, visto que ela é mais um personagem que ela se sedimenta no universo de Doctor Who. Ela é aquele personagem secundário que acaba criando possibilidades de voltar no futuro, devido aos acontecimentos que a gente não pode falar muito para não dar spoiler para vocês. Em geral, eu gostei do arco, mas ele poderia ser melhor. Bem, eu concordo com o Matheus... Opa, perdão. Eu concordo com o Vinícius sobre a opinião da Maze, a Shielder, no The Girl Who Died. Mas eu acho que foi fundamental a gente ver ela crescendo de um episódio para o outro. Ela ficou interessante mesmo em The Woman Who Lived, depois que a gente já entendeu tudo que aconteceu por trás dela, por trás do mistério dela. Ela é uma personagem chave para a temporada também. Ela, digamos que assim, a participação dela, por ela voltar, tem a possibilidade dela voltar e tudo mais, lembra um pouco quando a gente tinha, por exemplo, a River mais frequente na temporada, que ela aparecia um episódio, aí depois ela voltava outro e tal. Não tô comparando as duas nem um pouco, tá? Porque eu acho que a River e a Children... Sem comparações nenhuma, mas a frequência, eu tô falando, a frequência que elas aparecem numa temporada, querendo dizer assim. Ela é muito importante. The Girl Who Died não me prendeu também. Eu não gostei tanto. Confesso que eu dormi no episódio a primeira vez. Eu fiquei um pouco... então, quando o Doctor volta... É que nem você disse, quando volta ao passado, a história tende a ficar meio chatinha. Em alguns casos que eu fiquei meio, assim, mais presa. Por exemplo, o episódio Van Gogh, que eu adoro. Todo mundo ama aquele episódio. Desculpa, mas eu adoro aquele episódio, eu chorei com aquele episódio e pronto, é isso. Eu tendo a ficar meio, assim, com vontade de passar pro próximo, sendo bem sincera. Mas The Woman Who Lived me surpreendeu, porque eles desenvolveram muito bem o episódio, a personagem da Maisie. Eu gostei muito mesmo. Sem spoiler, é muito difícil, mas tudo que ela passa e tudo mais, que acaba moldando um caráter nela, que The Girl Who Died, ela era toda assim, a gente pensava que ela ia ser só uma personagem qualquer, mas depois assim você vê que ela virou uma personagem forte também. Eu acho que o bom da temporada também é essa coisa de terem personagens femininas muito fortes. Eu acho legal quando a gente tem um personagem que ele começa no episódio, ele é bem trabalhado em outro e acaba aparecendo de vez em quando em outros episódios da temporada. Eu acho que isso marca bastante o que é o Doctor Who, o que é o Doctor, na verdade, porque ele ele deixa marcas por onde ele passa. Então a gente sempre descartar os personagens secundários das histórias não fica legal. É bom Sim. você ver ele retornando, ver ele fazendo amizades, vê-lo, como é que se diz, com outro rosto, interagindo com uma pessoa que ele conheceu no passado. Eu acho isso legal. Isso dá uma fluidez muito grande na história de Doctor Who como um todo. Não, e eu acho, vale ressaltar que eu acho que essa temporada teve uma fluidez excelente, coisa que a gente não via fazer um tempo em Doctor Who. Mesmo assim, gostando a ligação dos fatos, ligação aos personagens, tudo, né? Se interligou tudo direitinho. Sim. Isso. Então, bom, eu gostei. Eu gostei também mais de The Woman Who Lived. Eu acho que esse episódio não tem como comparar. Eu, como já falei, não assisto Game of Thrones. Eu não sabia como era a atuação da Maisie Williams. Eu confesso que eu achei ela ótima, excelente. Ela é incrível. Ela é muito, muito boa. Ela foi um contraponto ao Doctor, eu acho. Principalmente no The Woman Who Lived, que não temos a Clara, que a Clara está dando aula naquele dia. Daí o Doctor volta para uma Londres em 1600. E daí ele encontra a S.H.I.E.L.D. como Mi dessa vez. E eu achei... Spoiler! Não, mas isso... Não, acho que isso já... Não, acho que isso é spoiler. É, spoiler. Desculpa, pessoal. Anyway. Corta. Então, corta. Aí ele volta para Londres, para 1600. O segundo, no The Woman Who Lived, eu achei um bom complemento para a primeira história. Eu acho que sem The Girl Who Died, ela serviu para explicar o porquê de The Woman Who Lived, por que aconteceu, como criou esse episódio, como criou esse personagem que a gente vai ver mais vezes depois. E como vocês falaram, eu também espero que ela retorne para Doctor Who. Não, eu acho que é só isso mesmo. Cara, vale ressaltar que foi lançado um livro para preencher esse vácuo entre The Girl Who Died e The Girl Who Lived, que se chama The Tales of a Shield. The Woman. Para preencher esse vácuo contando algumas histórias, né? O nome do livro é The Tales of a Shield. Suma das letras, se você estiver ouvindo a gente, por favor, lance esse livro aqui no Brasil. Lance todos os livros de Doctor Who, por favor. Eu sou um comprador assíduo dos livros de Doctor Who. Isso aí. Então vamos às notas de The Girl Who Died e The Woman Who Lived. 4. Média 4. Eu acho que eu fico com 4 também para os dois. Eu vou dar um 4 também para os dois. E isso nos leva ao episódio 7 e 8. O episódio 7 foi The Zygon Invasion, escrito pelo Peter Harness, dirigido pelo Daniel Netten. E o The Zygon Inversion foi escrito pelo Peter Harness e pelo Stephen Moffat, e também dirigido pelo Daniel Netten. No The Zygon Invasion nós temos os Zygons. Depois, especial de 50 anos, é a volta dos Zygons. Se você não assistiu o especial de 50 anos ainda, por favor assista, que ele é muito importante para o plot de The Zygon Invasion. E nós vemos os... Sem contar que é muito bom, muito bom. Ok. Então a gente vê o retorno deles, o retorno da Osgood, da Unit... da Unit, da Osgood. E... vocês acharam dos episódios? Então, quem escreveu esse episódio, o Peter Harness, ele já tinha escrito Kill the Moon. Eu acho legal a gente parar pra pensar no episódio que ele escreveu, apesar de a gente ter falado no outro podcast que a gente não gostou muito, é um episódio duvidoso, as pessoas acharam ele meio ruinzinho, mas se a gente parar pra pensar, ele gosta de botar os seres humanos em situações decisivas. Foi em Kill the Moon, com uma situação decisiva para os seres humanos, poucos, mas ainda assim decisiva, né? Se a gente excluir, na verdade, a Terra como votante, só com a Clara, a Courtney e a comandante lá da nave, para tomar uma decisão. E novamente ele traz esse lado humano para Doctor Who, dessas decisões humanas, das relações entre homens e alienígenas. Então, acaba... É um bom episódio. Em termos de história, ele não é tão ágil. Essa era a palavra que eu tava querendo lembrar pro outro episódio. Ele não é um episódio tão ágil. Isso. Ele não é um episódio tão ágil. Mas eu acho ele um bom episódio. Ele tem uma história interessante. Talvez algumas pessoas não possam se prender tanto. Mas, sei lá, ele tem uma temática muito interessante. Ele saiu pouco antes daquele atentado de Paris, então acaba que um dos discursos do Doctor pela primeira vez, né, a gente sempre conheceu o Matt Smith como o Doctor dos discursos, pela primeira vez a gente vê o Capaldi fazendo um discurso. Que homem, senhor, que homem. Gente, memorável. Peraí, uma pausa. Dei uma pesquisada em Capaldi de barba, de nada. Pronto, pode continuar. Ah, por favor, isso. Desculpa, continue, Vinícius. Só um adendo. Dei uma pesquisada na Osgood, né? Se você quiser, me segue no Twitter também. Então, acabou que o episódio se tornou bastante relevante para os acontecimentos mundiais com aquele discurso do Doctor in the Zygon Inversion, por conta do paralelo que pôde ser feito com os atentados em Paris. Então, eu acho um episódio, apesar de ser menos ágil, um episódio bom. Não tem como muito falar. A Clara está ótima nessa vez. Cara, eu acho essa temporada, eu consigo relembrar tanto alguns episódios da série clássica até o ponto onde eu vi, e isso é tão bom, que traz a essência de Doctor Who com ares modernos, com debates modernos, com modernização dos efeitos especiais. Isso é muito bom pra temporada. Por isso que eu acho que é quase que, não digo unânime, mas boa parte do pessoal acha essa temporada melhor do Moffat, como a Jéssica já tinha falado. Eu compartilho da mesma opinião. Os Zygons, apesar de ser um monstro, um vilão, né, às vezes não muito interessante, no especial de 50 anos eles ficaram ali, né, não representando tanta ameaça assim. A gente vê essa ameaça mais nesses episódios, que é o pós The Day of the Doctor. São questões, as questões que são lidadas no episódio são muito legais. A Osgood tá ótima nesse episódio. A Kate também. Eu gosto muito das duas. Eu espero muito vê-las novamente em outros episódios do Doctor Who, né? Porque elas são uma dupla muito boa. Assim como eu sinto muita falta da Jenny, da Vastra e do Strax. Eu senti muita falta deles nessa temporada. Eu acho bom, são bons personagens. Espero que não se despeçam do Capaldi sem antes que eles retornem. Ambos. The Zygon Invasion e Zygon Inversion. Eu tinha tudo que falar na minha cabeça direitinho, sem os spoilers, e aí chegou a minha vez. E agora eu perdi tudo que eu ia falar. Mas falando do plot mesmo da história, não tem muito o que dizer, porque realmente a gente revelaria muita coisa que não é pra revelar. Porque, bem, justamente são spoilers. Mas a gente tem a volta da Unity, que é muito importante, que eu falei, que ao longo da temporada a gente ia ver bastante. A Osgood, que quando a gente vê a Osgood, a representação do fandom na série, que nem eu falo, a gente sabe que tá vendo alguma referência de algum Doctor antigo. Eu adoro a Osgood, eu acho ela incrível. Eu acho que a ideia de ter ela na série é, sei lá, eu me sinto ela lá, olhando pro Capaldi. Enfim, a Kate também, muito boa. E o discurso do Capaldi, que o Vinícius falou, na resenha do Universo Who, eu acabei escrevendo e acabei falando que quem não gostava do Capaldi não tinha como não gostar mais do Capaldi depois desse episódio. Não, não tinha mesmo, porque aquele discurso dele me arrepiou inteiro, assim. E é um lado... É legal quando tem esse lado, que nem o Vinícius falou, esse lado humano que tem em Doctor Who, mas não na série inteira, só no Doctor mesmo, quando o Doctor baixa o humano nele, assim. Eu gosto bastante. Tem a Jenna. Eu acho que a atuação da Jenna nesses dois episódios foram muito boas. Eu só acho que que quando vocês assistirem, vocês vão saber, mas quando ela, a atuação dela, o jeito que ela tem que... Meu Deus, eu entrei num negócio que não dá pra sair, porque não tem como falar disso. A dupla atuação que ela teve que fazer Isso, Não, não dá, não tem como. A gente não. Bom, só dizendo da atuação mesmo dela. A atuação da Diana foi muito boa, a do Capaldi, melhor ainda. Ela se superou nesse episódio. Sim, ela superou. Em termos de atuação. Não que a Diana não seja boa atriz, eu acho que ela é uma. Assim, eu acho que ela atua muito bem na série, mas nesse episódio eu acho que foi o ápice dela mesmo. Falando em ápice, eu acho que. Acho que esse episódio marca o ápice da transformação do Doctor, sabe? Na série. Aí ele demonstrou bastante empatia, sabe? Uhum. Aí ele mudou completamente daquela figura alheia que ele era na oitava temporada para essa figura que ele tava tentando se tornar mais empático nessa temporada. Sim, a partir daí a gente começa a ver mais o íntimo dele, né? O íntimo do Doctor, o sentimentalismo dele, os sentimentos, assim, de empatia, mas também a gente começa a ver o lado dele, às vezes, né? O que ele realmente sente, porque o Doctor esconde muita coisa, né? Então, quando ele começa a revelar todo o lado sentimental dele, eu acho que é sempre uma coisa que traz boas surpresas, assim. E principalmente na atuação do Capaldi. Nossa, eu... Sei lá, sabe? Me arrepio toda, só de lembrar. Eu gostei muito desses episódios, principalmente porque eu vi depois em muitos sites de cultura pop, de sites que nunca tinham falado de Doctor Who. Existem sites de cultura pop que nunca tinham falado de Doctor Who. E, meu Deus. Sério, o discurso do 12º Doctor foi uma das melhores coisas dos dois episódios. E eu vi esse discurso depois em vários sites, muitas pessoas elogiando, principalmente como o Vinícius falou, que aconteceu depois dos ataques de Paris, os ataques terroristas em Paris. Foi uma coisa que, infelizmente, teve uma ligação com a realidade que a gente vive. E eu achei um discurso muito bom. E em questões de plot, não dá pra falar muito, senão vamos entregar muitos spoilers. Mas é um episódio que... São dois episódios que eu acho que, mesmo se a pessoa não assiste Doctor Who, são dois episódios que a gente pode mostrar pra qualquer pessoa, assim como Blink, ou até o episódio do Vincent Van Gogh, a gente pode usar pra apresentar Doctor Who pra alguém. Time Haste também. Não vamos esquecer de Time Haste. A gente pode usar esses dois também pra apresentar pra alguém Doctor Who, porque eu acho que ele mostra muitas coisas do que é Doctor Who, tem muita coisa da clássica nele, e principalmente tem um quadro do primeiro Doctor. Sim, e tem referências ao quinto, isso, certo? E tem referências também a Osgood de Gravata Borboleta. Sabemos agora que o... Não, ela tem aquele dos pontos de interrogação. Isso, do sétimo. É que eu sou perdida na clássica, enfim. E sabemos agora que o Doctor tem uma cueca de pontinho de interrogação, né? Depois desse episódio. Isso, foi muito relevante também. Então, mas eu gostei... Meu Deus, Peter Capaldi, eu acho que foi uma das melhores coisas que já aconteceram em Doctor Who. Ele é um baita de um ator, ele é um incrível. E se você não gosta dele, é porque você é cheio de mimimi. Ah, e falando em... Exatamente. E falando Desculpa. Em skins, Vinícius falou de skins. O Capaldi faz participação em skins na primeira e na segunda temporada. E eu me apaixonei ele ali. Aí quando eu soube que ele ia fazer Doctor Who, eu já me apaixonei mais ainda. Meu Deus do céu, esse cara... Cara... Eu já tinha visto o Capaldi em The Hour, que também é uma série que já foi cancelada pela BBC. E ele faz a segunda temporada de The Hour, se eu não me engano. Eu conheci ele ali. E é outra pessoa. Ele é outra pessoa. E, ora, quando você vê ele em Doctor Who... Você fica, meu Deus, não pode ser aquele mesmo cara, porque ele é muito, muito bom. Gente, a única coisa que eu tinha visto do Capaldi foi ele sendo um Doctor da Who em Guerra Mundial Z. Também tem então, Guerra Mundial Z. Inclusive, eu só descobri que era o Capaldi depois que eu... Porque assim, primeira vez que eu vi esse filme, eu nem prestei atenção. Aí, depois que eu vi o filme novamente, eu já tinha começado a ver melhor Doctor Who e tal... Aí eu lembro que apareceu só a sombra dele no filme, meu Deus, parece o Capaldi. Quando abriu, meu Deus, é o Capaldi! Como assim? Fora isso, eu já tinha visto ele no The Fires of Pompeii. Mas nada... Sim. Mas foi só um episódio. Mas, assim, eu acho que esses dois episódios servem pra mostrar por que, que o Capaldi foi escolhido como Doctor. E ele dá um... Eu já falei no podcast passado da oitava temporada, que ele é um Doctor da clássica. Eu acho que se colocassem ele na temporada clássica, ele ia se dar muito, muito bem. E, meu Deus, a Jenna Coleman, eu amo essa mulher, desculpa, mundo, mas eu amo essa mulher. Eu assisti ela em um especial da BBC, de uma adaptação de algum livro britânico, que, desculpa, eu não lembro agora o nome, mas... Provavelmente é Jane Austen. Isso, de Jane Austen, só que não é da Jane Austen, é Orgulho e Assassinato em Pemberley... Pemberley... Minha irmã que sabe o nome direito, desculpa, gente. Anyway, ela tava muito boa, e a hora que você vê ela em Doctor Who, você vê o que a diferença que é de atriz, e ela continua sendo ótima. E esses, principalmente o The Zygon Inversion, eu acho que é a melhor atuação da Jenna Coleman desde que ela entrou em Doctor Who. A química dela com Matt Smith era ótima. Eu acho que é uma coisa que de Companion e Doctor que a gente não tinha visto ainda em Doctor Who. Mas a química dela com o Capaldi é maravilhosa. E ela tá incrivelmente maravilhosa nesse oitavo episódio. Então, pessoas que não gostam da Clara, esse episódio mostra quão boa ela é, a Jenna Coleman, de atriz. E esses dois episódios serviram muito bem pela atual situação que estamos passando no mundo em geral. No mundo, onde as pessoas não sabem o que é respeitar o direito do outro. E o discurso do Capaldi, a atuação do Capaldi, do 12º Doctor, a atuação do Capaldi, a atuação da Jenna, da Osgood, meu Deus, foi uma coisa tão incrível que eu acho que nem importava se o plot fosse bom, mas só por essas coisas eu já acho que vale muito, muito a pena. E eu vou dizer que pode ser uma das melhores coisas que eu já vi em Doctor Who. E também foi legal esse episódio arriscado. Ver a volta do... aquela cena de novo do especial de 50 anos. Eu acho que isso foi muito... já deu, assim, uma vontade de ver o episódio, eu acho. Uma vontade a mais. Tipo, meu Deus, vai ter ligação com o especial, então vai ser muito bom. E realmente, eu acho que foi muito bom mesmo. Isso. Galera, eu queria fazer um adendo. É isso aí. A gente até então... agora... Ou a gente evitou, ou a gente não parou pra discutir isso. Mas o que vocês acharam do óculos... dos óculos escuros sônicos. Ah, eu ia comentar sobre isso, mas... a gente pode comentar. Então, a gente pode comentar. No segundo episódio, né? Isso. A gente, tipo, perdemos as chaves de fenda sônica e apareceram aqui os óculos. Bem, eu, pra ser bem sincera, achei uma coisa muito... A nota pra The Zygon Invasion e pra The Zygon Inversion. 4,5. Eu dou 4 e 5, respectivamente. Eu dou 4 também para o 7º episódio e 8 para o... 8? Eu daria 8 para esse episódio. Tá bem, pode dar 8 então. De 0 a 5. Vou dar de 0 a 5, 8. Mas, eu dou 5 para esse episódio, pro episódio 8. Por causa de tudo que eu já falei. Então a gente agora pode falar dos óculos. Camila já falou que... estranha, extremamente estranha, porque ver o Doctor sem a chave de fenda é uma coisa meio que você... apesar que sim, não alterou em nada o fato de o Capaldi ter feito a temporada, tipo, lindamente, mas foi muito estranho não ver a chave de fenda sônica, porque, querendo ou não, é um dos símbolos da série. Então aí você vai e tira um dos símbolos da série e coloca um óculos. Eu achei um pouco estranho, mas não sei vocês, o que vocês acharam. Eu acho que eu até criei confusão no Twitter por causa disso. Eu acho que é verdade. Eu fui uma das únicas que achou muito legal o óculos e não a chave de fenda. Não é a primeira vez que o Doctor fica sem chave de fenda. Assistam a temporada clássica, que vocês vão ver ele sem chave de fenda por, acho que, uma ou duas temporadas. Na verdade, se eu não me engano, eu acho que a partir do 5º Doctor, a chave de fenda sônica, ela é deixada de lado. Na verdade, primeiro não tinha. Apareceu duas vezes no 2º, ela tem aí a entrada no 3º, no 4º e no 5º. O produtor, quando mudou, ele não gostava dessa questão da chave de fenda sônica, achava isso muito infantil e acabou retirando a chave de fenda sônica. Eu acho que ela retorna só com o Eccleston. Se eu não me engano. Alguém me corrija se eu tiver errado, por favor. Nos comentários. Então, a chave de fenda sônica, eu acho... a gente até discutiu isso no nosso grupo que a gente tem do Universo Who, que a chave de fenda sônica é mais um artigo pra vender brinquedo. Desculpa, sim, mas é verdade. Eu, sim, tinha lido em algum lugar, desculpa te cortar, mas tinha lido em algum lugar, eu não lembro agora se foi alguém da equipe ou se foi alguém avulso, mas disseram que, assim, por Dr. Who ter uma audiência muito, bastante criança assiste, eles quiseram procurar por um elemento que as crianças pudessem ver, comprar e se sentir um Doctor. Eu não sei quem falou isso, eu não lembro se foi alguém da equipe, mas eu li alguma coisa desse tipo, que... alguma coisa assim, que iam se familiarizar mais, alguma coisa que qualquer um podia ter e todo mundo ia sentir o Doctor, alguma coisa desse tipo. Eu não... Então, eu achei legal. Por mim, eles nem precisavam do óculos. Eu acho que essa temporada, sem nenhum auxílio de chave de fenda ou de óculos sônico, eu acho que seria boa do mesmo jeito. Sim. E eu não me incomodou, desculpa pra quem ficou incomodado. Você pode discordar de mim educadamente, por favor. Sim. Nos comentários, por favor. Visto que acabamos de falar de The Zygon Invasion e Invasion. Respeito, por favor. Eu não me incomodei. Pra mim foi uma boa sacada não ter a chave de fenda sônica. Podia continuar sem, podia, não ia alterar em nada pra mim. E não me incomodou, eu achei legal. O Capaldi ficou muito legal de óculos escuros. E ela não me influenciou muito não, a minha. Eu não tive motivo pra ficar, ai meu Deus do céu, ele não tem mais a chave de fenda. Pra mim a Sonic Screwdriver é mais pra vender brinquedo. Não. Do que uma coisa que, meu Deus, vai alterar todo o rumo da série. Não, não, não altera. Porque... Só foi um pouco esquisito no começo, mas depois adapta. Então... Depois, pra mim, não fez diferença nenhuma. Não, bom. Eu acho assim, pra você mudar algo, assim, no New Who, a chave de fenda sônica era um elemento muito presente, né, muito constante. Então ela acabou se tornando, ainda mais pra quem só conhece o New Who, a chave de fenda sônica, ela acaba se tornando algo... indispensável. Então, assim, em primeiro lugar, você ter culhão pra alterar algo que pros fãs é indispensável, principalmente, como eu falei, pros fãs mais novos. Eu achei legal isso da série. De vez em quando é bom você sair da sua zona de conforto e provocar a audiência com alguma mudança drástica. A gente teve isso bastante nessa temporada, com várias provocações em termos de elementos cruciais do Dr. Who. A ideia do óculos eu achei bacana. Teve muito, como a Jéssica falou, teve muita gente que não gostou. Acho, nunca tinha escutado por esse lado que a chave de fenda sônica ela é um produto para vender para criança. Concordo com isso. E o óculos, ele trouxe uma modificação. Você tem a mesma tecnologia, mas num outro elemento. Achei legal, achei inovador, achei ousado, e só, nada mais do que isso, né? Não gostaria que o Doctor ficasse pro resto da vida com óculos, óculos de sol, sunglasses, Sonic sunglasses, mas foi legal passar uma temporada com uma coisa diferente. Voltando agora aos episódios. Ai, meu Deus do céu, Senhor. Me dá força. Acho esse que agora podia, já me dá um sono. Acho que agora podia entrar ou a marcha fúnebre ou a marcha imperial. Não sei, alguma coisa pra anunciar. Esse episódio. Lembrando que quem então, escreveu... Então, estamos falando... Pera, calma. Não, só falando, porque já dá um sonho. I'll be there. Estamos falando do episódio 9 da nona temporada. O episódio é Sleep No More. Ai, meu Senhor Jesus. Escrito pelo Mark Gatiss, depende da sua pronúncia de inglês. E dirigido pelo Justin Molotnikov. Bem, só da gente parar pra puxar o histórico do Mark Gatiss. Na primeira, eu acho que ele escreveu episódios basicamente em quase todas as temporadas, só não escreveu na terceira e na quarta. Ele escreveu The Unquiet Dead, o terceiro episódio da primeira temporada. É um episódio razoável. Nada muito... Okay. É um episódio ok, né? The Idiot's Lantern, que já aí... Pula. Por favor, vamos, né? Pular. É um episódio idiota, tô brincando. É um episódio fraco. Desculpa, vou te cortar. Eu tô vendo aqui que foi o episódio menos assistido, com a menor audiência no Reino Unido. Uau. Da temporada. Porque se eu tô Sério? Muita gente culpou a audiência dessa temporada pelo horário da BBC. Eu acho que tava tendo a Copa do Mundo de Rugby nos horários mais cedo, e óbvio que o rugby lá no Reino Unido é o futebol do Brasil. A BBC não ia bater de frente com o rugby, então acho que... E também por ser uma temporada mais sombria, eles mudaram o horário de exibição. Talvez o horário de exibição tenha afetado bastante a audiência, mas nesse episódio eu nem imagino por quê, né? Imagino. Não, acho que o pessoal dormiu pra... Marquês, e não... Né? Desculpa, pode cortar isso. Pode continuar. Não, eu acho que esse episódio de Sleep No More, ele só... não consegue ser pior do que Love and Monsters. Porque Love and Monsters é aquele desastre. Sleep No More é pra dormir, né? Então a gente... Sei lá. É difícil falar desse episódio. Foi um episódio que nas minhas redes sociais de acompanhar a série eu não dei nota, pra não comprometer a qualidade da temporada. Pensando pelo lado de que talvez o Steven Moffat e o Mark Gatiss, eles são muito grudados um com o outro. Então, pensando que a gente vai ter um novo showrunner em Doctor Who a partir de 2018, eu espero não ver mais o Mark Gatiss em Doctor Who. Ele faz um bom trabalho em Sherlock, mas em Doctor Who. Só lembrando que ele pretende escrever uma continuação para esse episódio. Não, por favor, não! Eu não sei se vocês leram isso. Não deixe isso acontecer! Por favor! Sei, what? BBC, não! BBC, não! Ah, meu Deus! Era só o que faltava. Gente. Camila, vai, vamos parar esse podcast por aqui. Vamos para o próximo episódio. Não, tô falando sério, vamos pro próximo episódio. Não, gente, não vamos fazer isso. Vamos dar só uma geralzona nesse episódio. Vamos só dar isso, porque... É, só assim, basicamente, o episódio tem uma ideia legal, que é o primeiro episódio de Doctor Who com, tipo, qual é o nome daqueles filmes que tem alguém gravando? Eu esqueci o nome, alguém me ajuda? Sim. Alguém, não, óbvio que todo filme tem alguém gravando. Uma coisa meio rap, mas... vai, aquele filme rap. Isso, é. Parece um documentário, um filme. Isso. Found Footage. Nem hack ou atividade paranormal, sei lá. Isso. Não lembrei agora, é found footage, né? Footage. Sei lá, como a Jéssica disse, depende da sua pronúncia do inglês. Então, a ideia é legal. Você não tem abertura nesse episódio, é um episódio direto. Ele tem algumas narrações. A gente tem aí um personagem interagindo com a gente diretamente. Pra quem não lembra, ele que interpretou brevemente o Patrick Troughton no especial. Naquele documentário barra filme. Isso. Escrito pelo Gatiss, pelo Mark Gatiss. Olha, ele realmente fez alguma coisa Exatamente, boa. Exatamente, ele fez alguma coisa boa. Quando não é episódio, ele faz coisa boa. Verdade, cara. Só que o problema é que ele não serve pra ficção científica. Não, né? Não, as ideias. Seremos. É muito realista as coisas. Tipo, é uma coisa realista maçante. Vai, pra mim, tá? Eu acho que não chega a ser realista maçante. Ele não consegue. Ele tenta. Amigo, para. Continua em Sherlock lá, comendo seus bolos. Isso. Como Mycroft e deixa Dr. Who em paz. Não. Ele é bom ator. Ele fez uns personagens legais. Tem que contar que ele é uma simpatia. Quando ele veio pra aquele evento da Livraria Cultura, acho que ano passado? Retrasado? Retrasado. Sim, retrasado. Ele é um amor, ele com aquele chazinho dele, muito bonitinho, mas. Não, não. Não dá. Então, assim, a ideia do episódio é legal. Só que a gente tem. Cara. Você tá tentando defender. Mas... Não tô tentando defender, eu tô tentando falar. Eu tô tentando falar do episódio, tentar ser o mais imparcial possível, mas sim, difícil. Sim, sabe? Ele é chato. Eu vi o episódio num ônibus de viagem. Eu dormi no meio do episódio, acordei uma hora depois e continuei vendo o episódio assim, querendo dormir mais um pouco, porque ainda tinha mais um bom tempo de viagem, né? E assim, não deu, ele é horroroso. Galera, mil desculpas, mas o episódio é horroroso. Eu sei que deve ter alguém que deve ter gostado, mas pra mim, esse tipo de episódio, o roteiro do Getz não me agrada. Tá, ele é parado, não tem nenhuma agilidade. A ideia é legal, só que o monstro é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo, péssimo. Como eu falei, só perde para aquele monstro do Love and Monsters. E acho que é isso, porque eu não tenho mais como falar desse episódio, não. Bom, eu tenho muito claro desse episódio, mas vou tentar... Não, mas vamos ser breves, porque não, esse podcast já tá gigante. Não, breve sim, tipo, muito de ruim para falar dele, enfim. Eu não gosto mesmo. Eu falei no outro podcast que toda temporada tem um episódio dispensável. E o episódio dispensável dessa temporada seria Sleep No More. Da série. Da série, talvez, é. Se tirassem da série, não faria diferença. Eu não consegui entender. Sério, eu não... E a parte, é verdade, Vinícius lembrou, não teve abertura. Eu fiquei meio... Cadê a abertura? Passou 20 minutos do episódio. Ah, tá, não teve abertura. Entendi. Não que tenha feito alguma diferença, mas... Ah, realmente, não gostei desse episódio. Eu já vou adiantar minha nota, que é 2. Voltar. Vinícius, eu não vou. Eu me recuso a falar desse episódio. Eu não gostei do episódio. E Mark Gatiss, se você nos ouvir algum dia e entender português, por favor, fique só em Sherlock, tá? Stay in Sherlock. Eu gosto muito de você. Mas stay in Sherlock. Okay? Stay in Sherlock, eating cakes. Leave Doctor Who alone. Eu sei que serei xingada nos comentários, no meu Twitter. Gente, mas entendam, mas eu é quero ver Dr. Who pra permanecer acordada, pra me entreter. E o Getz lá não tá me entretendo. Isso. A minha Deixa nota eu... pra esse episódio... Eu vou dar minha nota na frente do Vinícius, desculpa. Relaxa. É 1. Vinícius, nota para o episódio. Eu não posso dar uma nota pra esse episódio, gente. É desumano. Dá logo falei, zero, pode dar zero. Dá zero, gente. Eu queria deixa. Dar zero. Eu queria até dar 1, mas aí eu pensei, não, eu vou dar 1. Então... Vou dar 1. Pra não pode dar menos. Ruim. Ótimo. Dar menos. Vamos. Não. Vamos agora pro próximo episódio. Sim. Pelo amor do Senhor, Jesus. Episódio é o episódio número 10, Face the Raven, escrito pela Sarah Dollard e também, olha, novamente dirigido pelo Justin Molotinov. Ele teve que se redimir. Dirigiu o Sleep No More, ele teve que se redimir. E vemos o retorno do Riggsy, que a gente viu na temporada passada, ele telefonando para a Clara e para o Doctor, falando que apareceu uns números estranhos no pescoço dele. E o Doctor e a Clara aparecem lá para eles investigarem o que está acontecendo. Rapaz, esse episódio tá aí. Eu gostei bastante dele. A ideia dele foi bacana também. Tanto o roteirista e quanto o diretor, né, são teoricamente novos em Doctor Who, mas conseguiram fazer um bom episódio, né? Se a gente parar para pensar um pouco, o finale é um three-parter, né? A gente tem o Face the Raven como se fosse um prólogo pro finale, pro Heaven Sent e Hellbent, mas a gente não vai falar deles separados. A gente tem o retorno do Riggs, e como eu falei, é tão bom você ver em Doctor Who o retorno de determinados personagens. O Riggs, ele foi um personagem que apareceu no episódio Flatline, aquele onde onde a Clara foi o Doctor, ela incorporou o Doctor. Então a relação dele é muito mais com a Clara do que com o próprio Doctor. E ele retorna, como a Jéssica já falou, por conta que ele tá com um problema. Ele aparece com uma tatuagem. Obviamente o Doctor pensa assim, cara, eu não vou voltar no tempo, eu não tenho como resolver o problema de uma pessoa que fez uma tatuagem e tá arrependida. Mas é muito mais do que isso. Essa tatuagem tem... é como se fosse uma contagem regressiva. E o Doctor e a Clara partem então para tentar resolver esse problema do Rixie, porque o que, que será que pode acontecer com ele quando essa contagem regressiva chegar a zero, né? A gente tem ideias legais, é sempre bom quando o Doctor Who também traz certos problemas do cotidiano, como é o caso dessas ruas que a gente não consegue achar. Eles pegam esses, não problemas do cotidiano, mas essas lendas urbanas, e acaba transformando em algo para ficção científica, em algo aproveitável para o roteiro. Acho isso muito inteligente. Então a gente tem isso nesse episódio. Falar mais dele é dar spoiler. A gente tem retorno de personagens. Desculpa o spoiler, mas já adiantando, a gente tem retorno de personagens. A gente tem uns vislumbres de alguns monstros antigos pra nesse episódio. Ele é bem legal. É o máximo que eu posso definir esse episódio. Eu acho que não tem muito o que acrescentar, não, porque se acrescentar seria spoiler, mas realmente, Face the Raven é um episódio também sobre altruísmo, eu acho, assim como foi Death in Heaven. Não mais sobre isso. O retorno do Rixie também, achei uma coisa super interessante, ele retornar, eles trazerem o personagem de volta. E eu concordo com o que o Vinícius disse, acho que falar mais do episódio seria spoiler, então eu só ia repetir o que ele falou. Então eu fico por aqui mesmo. Eu também gostei muito de Face the Raven, você acha que vai ser uma coisa, no final é outra. Exatamente. A gente, como a gente já vem assistindo a temporada inteira, a Clara só cresce. E nesse episódio a gente vê o quanto ela é independente do Doctor. Digamos que as escolhas que ela faz sem o Doctor e as consequências, ela aceita as consequências. E é um episódio que vale a pena muito você assistir umas duas vezes assim e ler bastante a respeito dele. Como a gente já falou, retorno de personagens. Eu gostei do Rixie voltar também. E é basicamente isso, sem dar spoilers. E notas? Só um último comentário. Eu acho que, como eu já tinha falado em alguns momentos, a Clara é uma companion que ela, apesar de ser independente, ela vai absorvendo muitas características do Doctor. Então nesse episódio a gente vê mais uma vez a Clara tomando algumas atitudes como o Doctor. O Doctor afetou bastante a Clara. Isso é completamente visível nesse episódio, com alguns desenrolares. E é bom você ver um episódio que a gente acha que ele vai te levar para um lugar e ele acaba te levando para outro. Bem, minha nota para esse episódio é 5. A minha é 4. E como o Vinícius falou, Face the Raven eu acho que serve como um prequel para a season finale, que é Heaven Sent e Hellbent. E o Heaven Sent é o 11º episódio da temporada, escrito pelo Stephen Moffat e dirigido pela Rachel Talalay, não sei. E temos Hellbent, o 12º, e season finale. E season finale da temporada, escrito também pelo Stephen Moffat e também dirigido pela Rachel Talalay. Bem, a dupla já tinha, como é que se diz, já tinha feito o season finale da 8ª temporada, Dark Water e Death in Haven. Como a gente já tinha falado ontem, é um bom season finale, apesar de algumas falhas em alguns pontos da história, ele tem algumas falhas. Mas a dupla, ela é satisfatória, tanto na escrita quanto na direção. A gente tem o Heaven Sent um episódio muito introspectivo. Os dois episódios são mais longos que o normal. Heaven Sent, eu vi um ódio muito grande a esse episódio, uma comoção muito grande sobre esse episódio nas redes sociais. Eu costumo, nessa época de season finale, a dar uma saída do Twitter, do Facebook, porque eu gosto de ver esses season finales de uma vez só. Eu acabei esperando um pouco para ver, repetir Face the Raven, e acabei vendo também Heaven Sent e Hellbent. Eu gosto de ver os dois juntos. Mas, pelo que eu vi, as pessoas surtaram com Heaven Sent na semana em que passou. O pessoal adorou o estilo do episódio. Como eu falei, ele é bem introspectivo. Ele marca a redenção do Doctor ao lado empático dele. Ele vai se tornando mais humano, né? Nesse episódio, ele é um episódio bastante importante. Ele traz mudanças substanciais para a série, para o Capaldi. Ele é, digamos que, quase que genial. É um tipo de episódio que a gente não está acostumado a ver em Doctor Who. Ele é claustrofóbico. Dá nervoso ver esse episódio. Você fica apreensivo. Ele é um episódio muito bom. Não tem muito o que falar dele. Sem prolongar muito, basicamente isso. Se o seu episódio que superou Blink foi Time Race, eu acho que Heaven Sent supera Blink pra mim, porque realmente me comoveu muito, porque só mostrou como o Capaldi consegue ser genial. Porque ele não. Ele tipo, tem poucos elementos pra ele interagir. Eu não sei se eu posso dizer isso, mas. Dá pra ver que ele sabe trabalhar, mesmo assim, sozinho. Uma coisa que você pensa que ele vai fazer, que vai ser super parada, você vê e você fica embasbacado, assim, com o que ele fez. Sério, eu fiquei assim, porque um episódio desse gênero, assim. Eu me sentiria muito, assim, uma coisa meio parada de ver. Mas foi um episódio que prendeu. É difícil assistir um episódio duas vezes, mas eu assisti umas duas, três vezes, sério, porque eu adorei. É muito comovente. Mostra, assim como eu falei, na metade da temporada começa a aparecer mais o íntimo, o sentimental do Doctor. Esse episódio, acho que é tudo sobre isso. É tudo sobre o sentimental do Doctor. O conflito interno dele, de alguma forma. Então eu acho o episódio genial, eu acho o episódio inteligente demais, complexo de entender, às vezes você tem que, assim, algumas coisas que você não pegou na primeira vez, tem que ver de novo para pegar, tem muitas, você fica se perguntando bastante coisas, você fica um pouco confuso, mas é um episódio que eu gostei demais mesmo. Heaven Sent, como a Camila falou, eu acho também que é um episódio que supera Blink. Eu acho que é o melhor episódio que o Stephen Moffat já escreveu. O Capaldi estava incrivelmente... incrível. desculpe pela redundância. Ele estava incrível nesse episódio. É justificável. É um episódio que só tem o 12º Doctor. O Capaldi leva o episódio nas costas, assim, sem titubear. Sem querer te cortar, mas eu acho que foi o melhor... Pra mim, o melhor episódio da New Who. Pra mim. Sério. Sim, eu acho também que é o melhor episódio da nova fase de Doctor Who. Só não é melhor que o episódio especial de 50 eu anos, discordo. Mas isso não tem como. Eu discordo, tá? Assim, é um excelente episódio, tá? Ele é genial, mas eu achei que se ele fosse de 40 minutos, tava bom. Eu acho que quando ele foi... Como ele foi de uma hora, ele se prolongou um pouco demais. Talvez necessário, mas pra mim, em alguns pontos, eu fiquei meio tão apreensivo e, caraca, não se resolve. Cadê a resolução? O que tá acontecendo? Que em alguns momentos chegou a ficar cansativo. Ele é excelente, mas chegou a ficar cansativo em alguns momentos. Por isso que eu não acho ele o melhor da New Who, não. É que eu acho que é justamente essa coisa da espera, assim, em algumas partes. Você tem que você fica. Realmente, tem partes que você fica sem compreender o que que tá acontecendo. Então, é por isso que eu vi duas vezes até. Porque, assim, apesar de ter compreendido aos poucos, quando você vê de novo, você fica, nossa, sabe? Tipo, eu, pelo menos, fiquei assim. Eu, tipo, fiquei uns 5 minutos parado olhando pra televisão mesmo. Tipo, foi isso que eu fiz. Porque é, depois que você entende tudo e tipo vê que depois é aquela coisa toda parada que você pensa que não tem sentido, faz sentido, sabe? Então, eu gostei muito mesmo. Virou o meu queridinho, acho. Eu adorei esse episódio. Bom, é, então. Voltando. Eu gostei Desculpa. do episódio. Tudo bem. Pra mim é o melhor episódio do Moffat. É o melhor episódio, sim, dessa New Who. Apesar de pode ter alguns problemas, pode. Mas a gente ainda. Eu acho que a gente não tinha visto um episódio desse jeito em Doctor Who. E é isso, gente. O Capaldi é o Capaldi no melhor jeito que tem. E a gente vê o que, que a perda faz com alguém. Não só. Principalmente com o Doctor, né? Porque é a perda dele. Mas é um ótimo Eu acho episódio. Eu. Opa, eu acho que essa questão da perda é um pouquinho spoiler. Não, mas eu não Ah, falei mas a o fim ainda. gente pode até considerar como se fossem, vai, perdas, porque o Doctor tem perda pra caramba, né? Então, sei lá. Bom. Tá, vamos às notas então, senão a gente começa a dar De spoiler. 0 a 5, vai o Vinícius primeiro, melhor. 5. Apesar dos problemas, eu dou 5. Podia dar um 10, Camila? fácil. Eu também daria um 11 fácil, porque esse episódio é muito bom. E o que nos leva para a season finale, season finale, Hellbent, também escrito pelo Steven Moffat e dirigido pela Rachel Talalay. Então, ele retoma os acontecimentos do. Ele continua, na verdade, os acontecimentos do Heaven Sent. É isso. E. Vamos lá. Sem spoiler. O que falar? Bem, ele continua a jornada do Doctor, né, de Heaven Sent. Ele vai parar num lugar um tanto quanto familiar para ele. E mais uma vez a gente vê nessa temporada retorno nesse episódio retorno a elementos clássicos, retorno de personagens, retorno de lugares, sabe? Tudo vai se encaixando. É nesse final onde a gente vê a questão do híbrido sendo destrinchada, que tanto foi falado na temporada, como a gente já citou mais para cima, né? A gente já falou bastante sobre que a temporada bate muito na tecla do híbrido, híbrido, híbrido. Isso é detalhado nesse último episódio. A gente, cara, nesse episódio tem tanta coisa legal. Ele é empolgante. Algumas pessoas ficaram broxadas. Só que eu achei ele bastante empolgante. E como eu já tinha falado também, ele é ousado, porque ele pega um elemento clássico de Doctor Who e muda, esfrega na sua cara uma coisa diferente que você jamais imaginaria que poderia acontecer. Hellbent vale a pena. Ele esfrega na sua cara muitas coisas boas. O episódio é fantástico. Já adianto que minha nota é 12 para esse episódio. Eu gostei muito, muito, muito. É um episódio genial, ágil, emotivo, né? A gente vê o crescimento do Capaldi como Doctor. O Capaldi, ele é um excelente ator. A gente tem a relação do Capaldi fantástica com os outros personagens. Chegou no ápice da sua jornada porque o Doctor, ele lidou com as perdas, lidou com diversas perdas durante todos essas últimas temporadas. As perdas para o Doctor na New Who foram muito traumáticas. Poucas foram as despedidas que foram de boa, né? Ele teve várias perdas traumáticas e com isso eu acho que isso contribuiu muito para ele ter escolhido uma aparência, uma personalidade mais sombria. Ele, na oitava temporada a gente tinha uma barreira, um muro, uma casca, e isso foi sendo rompido aos poucos nessa temporada, e aqui a gente vê o Doctor completamente humano, humanizado, né? Melhor dizendo, em vários aspectos, e é o episódio do Capaldi. Tanto quanto Heaven Sent, Hellbent é o episódio do Capaldi. Ele é fantástico nesse episódio. Encerra a temporada de uma forma maravilhosa, magnífica, né? É, só assim mesmo para poder falar desse episódio. É, exatamente. Falar desse episódio é um pouco complicado mesmo. Até porque esses season finales são mais difíceis de você falar, porque, bom, spoilers. Mas eu concordo totalmente com o Vinícius, que foi, assim, pra fechar com chave de ouro. Ele realmente, tipo, o que eu gosto no Moffat é que ele tenta achar um jeito de mudar as coisas que já tinham acontecido. Tipo, ele expande o universo do Doctor Who. Ele muda as coisas, ele acha soluções pra coisas que já aconteceram, que dá pra reaproveitar, sabe? Ele faz umas coisas que você fica sem entender, assim, tipo, de tão legal que ele faz. Eu gostei muito, e sim, tem muitas referências à série clássica, muitas questões que, assim, causam bastante, não debate, mas, como eu posso dizer? Não questionamento, bom, as pessoas, temas que a gente vem debatendo sobre a série hoje em dia e sendo mostrado, deixar o pessoal meio em conflito com o futuro da série também. E retorno de personagem, mas as atuações aí foram demais. E o ponto forte também foi essa coisa toda da mudança da história da série, pra mim. E realmente foi uma das melhores season finales, eu acho. Eu acho que foi muito bom pelas mudanças mesmo que aconteceram. Que nem eu falei, que você achava que era uma coisa e depois era outra. E mais uma vez a gente tem uma conexão com algum episódio passado, né? Com, não dessa temporada, mas de outras. Vale Sim. ressaltar isso, que a gente tem um elemento ali muito bacana que a gente já viu alguns episódios, algumas temporadas anteriores, e ele retorna sem a gente esperar. Acho isso muito legal. Sim, é bem interessante mesmo. Eu achei legal também essa coisa com a clássica, que apesar de eu não ser muito familiarizada ainda com a clássica, vou ser, mas enquanto eu não sou, eu dei bastante, muita pesquisada para saber das referências, e realmente foi uma sacada muito legal. Então eu acho que o pessoal que vê Doctor Who há mais tempo e que já viu a clássica, ou pelo menos bastante coisa da clássica, vai gostar mais ainda de quem só conhece a New Who, eu acho. Porque tem muito elemento de volta, muita coisa de volta. Então eu acho que vai ser muito, muito legal para esse pessoal, para esse público também. Mais ainda. Eu fiquei um pouquinho... eu acho que eu faço parte da turma que ficou um pouco decepcionada com Hellbent. Mas assim, como fechamento da temporada eu achei muito bom. Fechou alguns arcos, tivemos retornos de personagem, deixou um futuro em aberto para uma personagem, a gente não sabe o que pode acontecer com ela. Eu gostei, muitos acharam, estragou o que aconteceu em tal episódio, mas eu achei que ficou um futuro para essa personagem. O Capaldi também estava ótimo nesse episódio, a gente tem o retorno de um cenário que eu acho que todo mundo queria muito ver novamente em Doctor Who. A gente tem isso, o Moffat consegue trazer isso de volta sem fazer muita besteira. Mas eu esperava um pouco mais desse episódio, não sei, acho que pra mim ficou faltando alguma coisa. Talvez se eu assistir novamente eu tenha uma ideia diferente, mas como primeira impressão eu esperava um pouco mais. Mas pra mim serviu como final de temporada e ganchos para a próxima temporada. O Vinícius já deu a nota dele. Camila? Eu acho que eu dou um 5. Eu dou um 4,5 porque pra mim faltou alguma coisa. E acho que é isso, né, pessoal? Sim, A gente sobre a nona demorou um pouco temporada. mais. É, a A gente pensou gente que ia ser mais demorou rápido. bem mais. É porque a temporada Mas é foi isso. boa, então a gente Foi. tem muita coisa para falar. Rende conteúdo pra gente falar. É, exatamente. É. E é isso aí, pessoal. Siga o Universo Who no Twitter, que é @universo_who. Entre no nosso site, que é www.universowho.org, e curta a nossa página no Facebook, que é facebook.com/universo.ru. E Vinícius, quer deixar o seu Twitter? É, meu Twitter é vinerod, tá? Acho que você vai botar o link, não sei, É, me manda o mas link. bem, quem quiser me seguir no Twitter pode seguir. Se vocês tiverem, para quem quiser me seguir, Twitter tá aí aberto. A gente pode discutir sobre Doctor Who, sobre Doctor Who clássico que eu tô vendo, sobre New Who. Se vocês quiserem debater meus comentários que eu falei nos dois podcasts, tô aí para isso. Enfim, é isso. O meu Twitter é Camila Cetrone, assim como todas as redes sociais, se alguém tiver interessado, não sei. Então. Isso aí. E o meu é @jessica_laize com S. Podem me seguir lá pra gente falar de Doctor Who, falar de outros Ah, seriados. A gente também fala. podem me xingar sobre a coisa que eu falei do Guedes, tá? Sobre ele. É, mas por favor, seja educado com a gente nas redes sociais. E é isso. Se você conseguiu chegar até o final, desculpe pelo podcast gigantesco, mas agradecemos muito. Isso aí, pessoal. Muito obrigada a quem nos ouviu até o final.